andrecivismoral.com.br. Olha o Charlinho, olha o Charlinho. Em nome de Vaidosa, Lange aqui. Alô, meu patrão, Nailton Rodrigues. Vai, chama. Agora vai começar o combate, kika kika, bate bate. Hoje vai rolar um fight de bumbum. Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade. Meu popô vai dar nocaute em qualquer um. Oi, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer. Eu vou te dar um preju. Vai tomar surra de bumbum. Turunu, turunu, turunu, turunu, turunu, turunu, turunu, turunu, turunu, turunu. Já vai. Balança, balança e burro bate, bate. Hoje vai rolar um fight de bumbum. Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade. Meu corpo vai dar nocaute em qualquer um. Bota a cara pra tu ver o que vai acontecer. Eu vou te dar um preju. Vai tomar chuva de bumbum. Turno, turno, turno, turno, turno, turno, turno, turno, turno. Chama o empurra, vai beber. Oh, no.